O verão está chegando e com ele carnaval. Salve Piaba de ouro, meu maracatu rural. Salve a linda portuguesa e recife de Nassau.